está comigo o meu favorito, Léo Magalhães. Sinto você partir, sinto que estou aqui perdido, sozinho. Sinto que a solidão machuca meu coração, maltrata como se não valesse nada. É doído, é sofrido, mas você vai voltar. Vai olhar pro mundo, vai pensar profundo, e igual eu não vai encontrar. Eu era o seu favorito, agora não sou nada. História jogada, você vai voltar. É igual chuva passageira numa madrugada, uma hora acaba. Eu era o seu favorito, agora não sou nada. História jogada, e você vai voltar. É igual chuva passageira numa do sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Batendo palma nesse... Eu te vejo todo dia da janela da tua casa. A distância me judia, pensamento criam asas. O meu coração me pede para atravessar a rua. Eu não vou e ele enlouquece, e a vontade continua. Vai! Você de um lado e eu do outro lado, trocamos olhares, sentimos desejos. Eu fico no quarto sonhando acordado, cruzar essa rua e te roubar um beijo. Você de um lado e eu do outro lado, trocamos olhares, sentimos desejos. Eu fico no quarto sonhando acordado, cruzar essa rua e te roubar um beijo. Alô, João Bosque Vinícius! Essa mulher tá do outro lado da rua e eu tô apaixonado por ela. E você? Vamos fazer o seguinte: vai lá e rouba um beijo dela, meu filho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tô ficando quase louco, já nem saio da janela. Pra pular falta bem pouco, mas parece uma novela. Você fica lado, e eu aqui sempre na tua. Tanto amor desesperado, separados pela mãozinha lá em cima. Você de um lado e eu do outro lado, trocamos olhares, sentimos desejos. Fico no quarto sonhando acordado, cruzar essa rua e te roubar um beijo. Você de um lado e eu do outro lado, trocamos olhares, sentimos desejos. Fico no quarto sonhando acordado, cruzar essa rua e te roubar um beijo. Você de um lado e eu do outro lado, trocamos olhares, sentimos desejos. Eu fico no quarto sonhando acordado, cruzar essa rua e te roubar um beijo. Você de um lado e eu do outro lado, trocamos olhares, sentimos desejos. Eu fico no quarto sonhando acordado, cruzar essa rua e te roubar um beijo. Central do Sertanejo. Terá sido o motivo da nossa separação. Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Nossa separação. Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Jamais. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei. Sucesso do Eduardo Costa com o Leonardo, Separação. Conferimos também Juliano César e João Bosco e Vinícius do Outro Lado da Rua e Suelen Santos, Favorita. Daqui a pouco eu tô de volta com muito mais. Fique ligado, não saia da frequência. Já já tem mais Central do Sertanejo. Estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta e pra continuar tem Marcos e Cauã, Coração Solitário. Talvez eu seja um pouco solitário, mas isso não é culpa minha, já que tudo é destino e eu vou encontrar meu caminho. Que não sou muito romântico e não soube usar frases certas nos momentos importantes, aonde a decisão estava certa. você pode vir. Dá calor às minhas noites tão frias. Você é demais e faz preencher minha vida vazia. E com você ela se completaria. Essa vida que é tão sempre vazia. E o amor deveria existir entre nós. E com você ela se completaria. Essa vida que é tão sempre vazia. E o amor deveria existir entre nós. Tão claro como o sol, mas o destino não raiou pra nós. E eu fico com mais de mil dúvidas. Por quê? Você deve vir pra mim, como eu devo ir pra você. Devemos nos unir pra sentir como juntos é lindo viver. E com você ela se completaria. Essa vida que é tão sempre vazia. E o amor deveria existir entre nós. E com você ela se completaria. Essa vida que é tão sempre vazia. E o amor deveria existir entre nós. Central do Sertanejo. Amo sem entender por.